Deus me trouxe aqui neste lugar para declarar tua vitória, para dizer que o céu está aberto e o anjo está descendo agora, para determinar a bênção que você pediu, para enxugar as lágrimas que você derramou. Deus me trouxe hoje aqui neste lugar somente para determinar e declarar você um vencedor. Um vencedor. Escreve aí na sua agenda o que digo agora. A partir desse momento Deus muda essa história. Você vai chorar, mas é de alegria, porque o crente é igual uma criança que às vezes chora, mas quando o pai lhe abraça logo se consola. Na hora esquece até que já chorou um dia. Eu profetizo na unção, eu te declaro campeão, eu te declaro ungido, eu te declaro abençoado, e hoje vai ficar provado que Deus é contigo. Eu te declaro escolhido, te declaro protegido nas mãos do Senhor. Escreve aí na sua agenda que a partir desse momento você é vencedor. Vencedor dentro das águas, vencedor dentro do fogo, vencedor você será na alegria ou na dor. Vencedor na tua casa, vencedor no teu trabalho, vencedor agora sempre será vencedor. Vencedor dentro das águas, vencedor dentro do fogo, vencedor você será na alegria ou na dor. Vencedor na tua casa, vencedor no teu trabalho, vencedor agora sempre. Te declaro abençoado, e hoje vai ficar provado que Deus é contigo. Eu te declaro escolhido, te declaro protegido nas mãos do Senhor. Escreve aí na sua agenda que a partir desse momento você é vencedor. Vencedor dentro das águas, vencedor dentro do fogo, vencedor você será.